pra mim doeu. No lugar de um eu te amo, vi da tua boca me dizendo adeus. E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém, de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você, não tenho trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado, acabou. Foi papo, e o jogo virou papo, coração superou. Jogo virou papo, coração superou.